seguir viagem, tirar os pés do chão, viver à margem, correr na contramão. A tua imagem e perfeição segue comigo e me dá a direção. Se dizem que é impossível, eu digo é necessário. Se dizem que estou louco, fazendo tudo ao contrário, eu digo que é preciso. Eu preciso, é necessário. Seguir viagem, tirar os pés da terra firme, seguir viagem. Tirar os pés do chão, outros ares, sete mares, voar, mergulhar. É o que nos dá coragem, não é o mar nem o abismo, é a margem, o limite e sua negação. Se dizem que é impossível, eu digo é necessário. Eu provo o contrário e digo que é preciso. Eu preciso, é necessário. Seguir viagem, tirar os pés da terra firme, seguir